te amo, te desejo. Boninho, o Abraão, Pitbull na área. Aprendi. Sempre ladinha, gente. Volte pra mim. Gago, Bob Esponja. Eu te amo. E aí, Gago? Desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi. Não. Sempre, sempre aqui no ladinho. Pesado, Pedrinho, maninho. E aí, o Louro Barra, o Barra. Chamas no passado, vida assim de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me... Pra quê? Pra me abandonar. Chega, papai! Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Arrepia, Joãozinho! Rola só! Faz essa galera! Quero te encontrar, família! Então matar, Super Shop! Por um mas não, sempre no apoio! Com saudade escrevi. É do Pop, maninho! Tá com a gente, valeu! É a Marte, me vejo um pouquinho. Nossa amiga Lane Pop do Detran! Pop! São Pedrinho, Louro Barra, dupla que nos separa, viu, Mariano? Esse aí é fiel do Pop, Joãozinho! Pode crer. Não amo para mim. Meu parceiro, meu amigo Tamatá também tá na área. Alô, Tamatá! E a família Super Shop! Curtindo o Águia da Amazônia, Tamatá, muito obrigado! Todos os finais de semana curtindo aqui no Águia da Amazônia! Eneguita! Juzinho! Prepara os parabéns, maninho! Pro Louro Barra, viu, maninho? Tá no berço hoje, homem! Você no Louro Barra, tá no berço hoje! Parabéns pra você, maninho! Hoje bom, saúde! E muito S no teu coração, parceiro! E aí, Louro Barra! Pontinho nervoso! O carne assada, o Neguinho CL e a São Vereador pra dormir com a gente. 72 horas ao lado do Pop Show. Minha vida, não aguento mais. Te amo demais, não vai me trair. Vai girando, mexe no HD. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe! É Joãozinho, mano. Eu fico louco por ti. Juninho, hoje louca também, no By Day, Maninho lindo, chego mais, vou além. Ouro, barra, Maninho. Chega mais perto. Chope, Tel, periquita. Muita onda, mano. Esse corpo lindo, chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não. E aí, Marlos Fronteiras? Sim. Jorginho. Não. Marlosinho. Diga não. Considerado velho agora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pode, pode, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Eu amo, vem pra mim. Pode, pode, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing. Cheiro de Felton, Daniel Ailton, Maninho. Onde parabéns, viu? Que festa é essa? Deixa eu te amar. Bora, Enio! Deixa eu te amar. Deixa, vai! Eu nasci pra você. Você sabe, ó? Só eu preciso para viver. Deixa eu te amar. Toca, toca, toca, toca! É daquele ritmo! A cada uma festa, uma sequência, a cada sequência, uma música! E o Joãozinho vai descascando, pai! Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. Tequilho da Cé, toca! Toca de jeito. Eita, Joãozinho! Essa galera não pode. Sabe, o gatinho já está rebolando com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera. Rubi é a nave do som, é o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave, é o poderoso Maninho, que já vai decolar. Anchinha, eu, Anchinha, as Coringas da Baixada, o Bruninho, os caradores da Baixada, valeu! Dá uma volta. Bora, Anchinha, as Coringas da Baixada. Bora, Bruninho! Amor, vamos sair. Os caradores da Baixada, valeu, estão com a gente, sempre no apoio. Sempre no apoio! E sabe, ó? Pop Som Pop Arrepia, Joãozinho. Olha só, faz essa galera dançar. Bora, meu águia da Amazônia. Lenizinha. Então chega juntinho e te envolve meus braços. Que emoção agora é pra valer. Baixa fogo é o som que convida. Vai, Pedrinho. É pop, som, ó, o Pedrinho do Ponte, garoto. Sem o coração, nem emoção vai resistir a esse som. O pop som é sonho inteiro, cheio de fruto sensual. É pop som que toca o embalo que o Brasil pop vai conquistar. É o som que vai tocar. É o som que vai tocar. Som que vai tocar. Vai girando, vai girando, vai se tocando. Tá bom, pai. Tá bom, pai. já o Gordinho volta. É no Alan que é o pouquinho pra cara, meu Deusão. Liberal, pegando a viladinha pra passar a festa. Vamos uma lagadinha, cola de festa com festa. Essa dança maluca eu aprendi fácil e legal. E uma festa comandada pelo dragão ideal. DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Vamos lá, família! Hop, hop, hop, som! Parceiro chega, Maninho. Ele, o Marlon das Fronteiras. Dediquei nessa ilusão. Sempre com a gente, valeu. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. E troca. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Você tá com quem, hein? Com quem? Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Dali! Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Destrói o coração, vai! Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Loro Barra! Preste uma gelada pra cá, mano. Saudade de quem? Saudade de tudo, mas só que não. Você pediu, mano. O Louro Barra atendeu aí, ó. Esquecer, faz tudo me faz lembrar. Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Chega, arrepia a seleção, mano. Parece que esqueço, encontro a sua foto. Cadê o Pedrinho, mano? Hein? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Mariano! Mariano. Nosso amigo Gago, Bob Esponja, me pediu uma música. Já já vou atender esse garoto. Ele merece. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui um culpado por você sofrer. Maninho, dá o Diego. Não vale. Pedrinho do Pões. O Gago também tá na área. O Abraão, Peixibu. Você sofrer. O Barro das Fronteiras. Felipe Tato na área, meu irmão. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me amar. Estou com você. O nosso amor. Vai mexendo no HD. Vai mexendo, revirando. gangue do Eletro. Gente da gente, maninho. Parceiro nosso. É o Felipe Tato na área. Um abraço do Mariano, muito carinho pra você, maninho. O Joãozinho. Tá todo mundo com a gente. Joãozinho vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E aí, Ailton! Meu parceiro Ailton! Boa Lula! Boca Macia! Bora, Nivelton! É o pop da Amazônia no espaço VIP! DJ Joãozinho! Informático, cadê você, Naná? Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo. Vem, Bruninho! Meu coração, Bruninho! Você me conquistou de um jeito. Depois eu pego de novo. Agora eu não consigo te. Bruninho, oxi! A todo momento. KDB, isso é? 48 horas sem você. Joãozinho, Mariano, quero mandar um super abraço, gatíssima Marcele tá aqui com a gente, já curtindo o nosso pop da Amazônia. Um super abraço do Jaderson pra você, um beijão. Alô, Fabinho! Fabinho lá de São João da Ponta também, lá do meu setor, um abraço, Fabinho! Tô chegando! Vem, Bruninho! Naná! Gordinho! Meia hora pra cá, deitou uma hora pra cá, vem embora. O mais novo foi clube super pop. Galera do pote. A gente vai dando um super abraço aí a nossa amiga Cris, alô Cristina, lá em Minas Gerais, acompanhando a festa do pop da Amazônia pelas nossas redes sociais. Um beijão no coração, alô Cris, tamo junto e misturado. Você de lá e a gente por aqui, mandando ver. Bora, Joãozinho, alô Stephanie Moraes. Guarda Josima. Este fã da Barra também, o Louro Barra. Muito obrigado, meus amigos. O DJ Dinho e Toninho agitando. E o Gordinho vai tocar, vai tocar. Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar. E muita luz. Muita luz, toda a tribo vai gritar. Wellington Bobás. Vai, vai, vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Do tempo bom. Vai, vai, vai, vai. Vem, vem, vem, vem. Ela não entende porque eu fui parar. É muita onda! Tri, tri, tri, tri, tri, tri. Ti, tirari, tirari, da, da, da, da. Na madrugada. Ti, tirari, tirari, da, da, da, da. Eu tô bolada. Ti, tirari, tirari, da, da, da, da. Na madrugada. Ti, tirari, tirari, da, da, da, da. Eu tô bolada. Ah. Prepare a família. Prepare a família. Prepare a família. Prepare a família. Vai começar o Rock do Gordinho. Alô, meu parceiro Loro Barra! Stephanie Moraes pra cima. Estênio do Jago Ritado. Próximo sábado tem o seu aniversário. E claro, tem que ser o... É Pop Som. Pra cima. Stop me! Antigo Pompim, Lozinho da 15! O aniversário da GB15, quase tudo certo! Pop Som! Enquanto menor em prática, casa, enquanto menor em prática, casa, casa, casa, casa. Balança, a brisa subiu pra mente, garrafa caiu no chão e eu já tô vendo você. Balança. É, nós é bandido e não. Começando, né? Uma hora pra cada, já desse Joãozinho, filho, papai. Só preciso de você, só você. E dando aquela sentada, seu bumbum me faz querer, sem querer, querer. Bora, Loro Barra! Voz da vida, a minha. Isso complica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é manda nada. É desculpa preparada pra poder sentar pra mim. Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Você tem me viu, mas tá vontade da minha vez. E poxa, quem me viu, eu gosto de um aquecendo. Rock doido, rock do gosto. Rock doido, rock doido. Doente de amor. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor. É hoje que ele paga todo o mal que ele fez. É hoje da batalha Super Jovem. Cabelo opim, marca o opim, sobrancelha opim. Brota do bailão pro desespero do seu ex. Sagode, aguenta. Hoje domingo eu quero ver. Aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta, quero ver se tu aguenta. Meu amigo Bola, aqui me subi gelo. Alô, Fabinho! Alô, Jamica tá no alto. Já dançou. O arrasta povo do Pará. E o Mariano? Sabe que o Gordinho é o cara do momento. O Gordinho tá no grande. Faz o barulho. Não tem hora pra chegar em casa, levanta a mãozinha que eu quero ver. Quem tá gostando do pop, levanta a mão. Quem vai pro repá hoje, domingo também, levanta a mãozinha. E quem não vai casar de jeito nenhum hoje do carnaval, levanta a mão. Quem vai passar esse carnaval solteiro, levanta a mão. Levanta a mãozinha. Bandida se amarra, são os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Pop Som, o arrasta povo do Pará. Jogador, empresário, gera. E o dono, lá de Santa Maria. Meu parceiro Neguinho Cieli. Neguinho Cieli. E o dono da quebrada. Achada, Neguinho Cieli, e o Tamanão da Subchão. Cara que a bandida se amarra. São os quatro cara que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. Bota o sax pra cantar. Bora meu gordinho, bota o sax pra cantar. Bora no gordinho, bota o sax pra cantar. Bora meu gordinho, bota o sax pra cantar. Bora meu gordinho, bota o sax pra cantar. Mandinho tirando o sax pra cantar. Mandinho tirando a cabeça, bandidita no comandinho tirando a cabeça, bandidita no comandinho tirando a cabeça, bandidita no comandinho tirando a cabeça, bandidita no comandinho. Salão! Do Cardolinha! A cabeça, bandidita no comandinho. O parceiro Senegal na manha! Pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. O gordinho tá tocando. Ela treme, treme, treme. O gordinho tá tocando. Ela treme, treme, treme. O gordinho tá tocando. Ela treme, treme, treme. O gordinho tá tocando. Ela treme, treme. Vai, gordinho. Ela treme, treme. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Ela treme. Na humildade parei pra desenrolar. Ela treme. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima botando o seu AK. Ela treme. Falou pra mim que tava na vida bandida. Ela treme. E tá no crime. Ele é o 57. Ela treme. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Desde o tempo de moleque. Ela treme. O louro barra e doidando aqui no pop. Ela treme. O louro barra e doidando aqui no pop. Ela treme. O louro barra e doidando aqui no pop. Ela treme. E todo mundo vai gostando. O Gordinho tá tocando assim. Eita, gordinha, é meia-noite, moleque. Fica muito só nós dois. Bora, gordinho! Chega perto. Prepara, Boninho, prepara tudo. daqui a pouquinho, neste domingão, lá na Stop Me, antigo Pompilho, o nosso pop da Amazônia, DJ Jaderson, Josinho, Dada Show, e mais a participação do mito Juninho Pop, DJ Patrese do Crocodilo, e as meninas vão estar lá com a gente, Denise, Josi, Stephanie Moraes, já fechada com a gente, logo mais, lá na Stop Me, com o pop da Amazônia. Vambora, meu parceiro Neguinho da série. Você e a Paulinha, o nosso casal pop. Também já fechado pra logo mais, lá na Stop Me, lá no Antigo Pompilho, com o pop da Amazônia. Bora pra cima. Alô, tamo, tamo, alô, papai. Bora pra cima. Você, maninho, meu parceiro Gago. E aí, Pedrinho do Ponte. Nossa, parceiro irmãozinho. Pedrinho do Ponte. E o Marlon das Fronteiras tá aqui do meu lado esquerdo. Um abraço, maninho. Tamo junto, hein? E o quê? E daí você só quis brincar com meu coração. Bora! Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara. Menina no barra! Você chorar. Quem sabe canta, canta, canta, vai! Pode. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. E nunca mais. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E sabotei o copo dessa piranha. Toma, toma, toma, toma, toma. Essa piranha. Botei. Eu tô gostando de uma prostituta. Voltou, voltou, vai! isso? Tamo junto, Lauro, viu? Desde já, muitos anos de vida, tudo de bom pra ti, viu? Bora, Diego! Tá contigo, gordinho! E aí, meu bonde sem freio! Lá, DJ Sander! Bonde nervoso tá com a gente também! Toda a família descer! Olha, quero mandar um super abraço à galera que faz parte aí do melhor lance de Águas Lindas. Meu amigo lá é do Maurício Lanche, tá aqui com a gente. Um abraço com muito carinho aqui do Jaderson e de toda a nossa família pop. Claro, com muito carinho, hein? Para, gordinho, mostra como é que é! Bora, empresário! Dos caramelos e doidando! Bruninho tá com a gente também. Ele é a primeira dama, gira. E os caras doidos na baixada, papai. Eles estão aonde, gordinho? Aqui no Pop Soul, aquela música que fala de amor. Que fala de amor. Fala de amor. Eu compro as horas, dias, meses que não tenho mais você. Sabe que cada Quarteto Fantástico, Neguinho da CL, o Carne Assada, Lozinho da 15, a Batalha Super Chupa! Vai, Estênio! Você sabe, aguenta o coração. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. E meu parceiro Renan Show com a gente também. Acordar era tudo tão lindo. É o vice-presidente, né? A família descendo com a gente também. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Carneçada, tá aqui com a gente. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Eita, gordinho. Esse amor. E a ressaca no setor, no seu setor. Com aquele churrasco e a feijoada, claro, eu, Joãozinho. Mas tem que ser mais de um quilo da próxima vez. Ei, Gostinho, sabe o valor, meu irmão, pelo amor de Deus. Na casa dele, não. Na casa dele, não, meu irmão. Até hoje ele tá quebrado. Nos beijos se vive a gente. E aí, meu parceiro, Loro Barra é muito show, é muito jeito. Ficou! Essa é pra Marcela! Vou te matar no cansaço. Gordinho, quero passar com muito carinho, meu parceiro Marlon das Fronteiras. E aí, meu parceiro Negão, bora de van! Fala, Diego! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças. Parceiro Felipe Tata tá com a gente também, bora, Felipe! Tamo junto, papai! Fala, meu top de dinheiro! Essa saudade que sinto aqui. Homem patente alto. Aguenta aceitar que acabou. tirar o chapéu para nossa empresa pop, viu? Josimar, aproveitamos aí a janela de transferências que estava aberta aí no início do ano e trouxemos aí o nosso grande mestre Joãozinho. Jogou na Conmebol, jogou na Europa, tem Intermunicipal. E de quebra trouxemos também o nosso centroavante Naná Show. Pra melhorar mais ainda, já tava fechando a janela de transferência. E a gente trouxe o nosso iluminador Wellington Carvalho. Ele que é filho do DJ Betinho. Parabéns. Na verdade, aí, gordinho. Na verdade, a gente sempre renovando, sempre revelando os grandes talentos aí, principalmente da família pop, né, meu irmão? O Wellington Carvalho, mais uma aí. Tudo começa por aqui, meu irmão. Alô, Sábio! Vamos resgatar esse moleque lá em Bragança, bicho. Tá aqui com a gente. Na verdade, aqui é uma escola, meu irmão. Tudo começa por aqui. Então bora pra cima, velho! Deixa no batidão, gordinho, toca o batidão. Vai misturando, vai misturando. Bora, Marlo das Fronteiras, Louro Barra. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor. Pobre da Amazônia, Josi Borges, Denise e a Stephanie Moraes, Carne Assada, Estênio, o Neguinho da Célia, Paulinho, o casal pobre, meu irmão. Alô, Tomata, vamos junto, papai. Logo mais na Stop Me, o antigo Pupilho. Ei, gente, uma onda muito bacana, viu? Festa diferenciada, até 6 da manhã, ambiente climatizado e tudo mais, viu, maninho? Joãozinho, Jaderson, Naná Show, o Velha Guarda no apoio. Aí tem mais o Mito Juninho Pop, do Super Pop Live, DJ Patrese do Crocodilo, Ideia Pressão. E aí, gordinho? Do nosso amigo Júnior Mecânico, maninho. Vai ser muita onda, é, vai ser muita onda. Vai ser muita onda, vai ser muita onda, vai ser muita onda. Sou a piranha do banheiro, adoro o cometa que bota pra quebrar. Na época! Eu sou a piranha do banheiro. Eu só te pego no banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Na época! Dali, dali, dali, meu cometa. Esse é o astro do som. Sou a piranha do banheiro, adoro o cometa que bota pra quebrar. Bora! descendo no armazinho, meu irmão. Esse é o astro do som. Ó, tá aí, pegue mão tremendo com a galera. O empresário era o Rio de Janeiro. Já der som. Sabe cantar. Então quem sabe canta bem forte agora, vai. Mais forte, vai. Isso. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou. E ele é o parceiro no barra! Pedrinho do Pum está com a gente também! Bora, Marlon das Fronteiras! E sempre fechado com o Sano Batidão! Queria passar com o Nicarinho, parceiro Neff está com a gente também! Bora, Valéria! Amor pra toda a vida! Valeu, Joãozinho! Valeu, Jaderson! Show! Vai de hoje, viu, Nath? Tamo junto, viu? Beijo no tempo do Mega. Bora! Vai, Gordinho! Sem frescura! Bora, meu irmão! Que aqui não tem onda, todo mundo chega e fica em casa! Olha, Joãozinho, tu tá sabendo, né? Próximo sábado, a gente vai ter a presença lá em Benfica do Wesley e o Brás. Papai! No aniversário do Estênio! Alô, DJ Tom da Carroça! Esse é o famoso Spoca Pinico, meu garoto, tá ligado com a gente? Um abraço do máximo! Sensor! E Gordinho, só quando der a segunda batida aí, pra gente passar o recado pra família aí. Vai, velho, agora! Tá pronto, maninho? O nosso carnaval vai ser assim. Sexta-feira de carnaval começa... em Mogi, cidade do Mogi, sexta de carnaval. Aí sábado a gente vai até a cidade de Garapé-Mirim. Domingo a gente vem pra Marituba, no bloco aí dos Nossegos, no Bangueiro do Samba. Segunda-feira e terça de carnaval estaremos em Nova Timoteua. Beleza, sim? Fechou? Aí depois do carnaval já começa a quaresma. A gente vai ficar na quaresma toda fazendo as festas aqui em Belém, região metropolitana. Tá bom? Aí já no dia 7, Point Show, o Pop da Amazônia. E no dia 8, a gente vai até o Balneário Paraíso das Pedras, lá em Marituba. Tudo certinho, tudo confirmado. O Velha Guarda dando recado pra família Pop, Gordinho! Beleza, bora, Moisés Santiago! Ah, pois é, o Joãozinho já chega! No tempo que o Gordinho era cara doido lá em São João da Ponta. Famoso Diabo Louro. Hoje açaí e pimenta contou uma história real, que infelizmente não teve um bom final. Desde a periferia até o asfalto. aconteça. A história foi contada por todos os favelados. Dois corações unidos num sentimento. Novinha e guerreiro em um só fundamento. Mesmo no sofrimento e na vida louca, por ela ele queria até sair da boca. Infelizmente foram vítimas de intrigas. É que é o que de invejosa. Santa Bárbara vai ter que ralar muito pra chegar aos pés. Incomodou um milhão, mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração. Assim dizia o perigoso elemento. Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo. Que não te ama mais, até rolou pra isso. Alô, Rodrigo! Alô, tá aqui com a gente, um abraço. A minha amiga Juju que eu vi aí, foi. Nove na mão, cheio de ódio pela tal traição. Hoje tem Stop B lá no Jurunas, gente, daqui a pouquinho. E quando a encontrou, deu logo dois tiros no peito que a derrubou. Com muita dor chorando, ela perguntou: qual é o motivo desses tiros, meu amor? E aí, Loro Barreto? E se ele lhe respondeu: te dei o meu amor, mesmo assim você me traiu. Foi nessa hora que a tua casa caiu. Desesperado ele ficou quando a ouviu. Quando a ouviu, no último suspiro falou: eu nunca te traí, que sua mente envenenou. Vamos chorar. Tem que dizer ali, longinho da 15. Minha filha tava grávida. Tá matar Super Shop. E o filho teu. Carne assada também. É. Tá chegando a moto do gordinho envenenado. Não é em qualquer um que se deve acreditar. Ele acreditou. Ele chora demais. Seu grande amor não volta mais. Ele percebeu o faltamente atrasado. Que a semente do mundo. Bora, Joãozinho! Dali DJ Joãozinho! Vou dar-lhe uma bicorada por aqui. DJ 5 da manhã. É hora de saber corar mesmo. Anda 007. Bora, gordinho! É hora de beijar na boca, pai. Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor. Você, amor. Pra você. Bora, Lanzinho! Alô, Luan! Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero. Laf, você também é a primeira dama. Muito obrigado, parceiro. Vai armar o pop. Você amou. Lá no Castanheiro, eu quero ver. Meu príncipe encantado, vem me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar. Desse pesadelo que me faz chorar. Beija-me, gosto assim, quero ser. Seu café da manhã, teu almoço à beira-mar. Noite um passeio sobre a luz do luar. Vou te pedir mais uma vez, vem sem pensar. Gostosinho, quero sim com você. Volta sem pensar, que eu quero te amar. Eu quero te amar. Manda 007. Daquele clima gostoso, pai. Esse homem. Se eu não posso ter, fico imaginando. Falta coragem. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até que... Alô, Heron dos Caramelos, Caramelos! Mas ficar imaginando. Não. Te prepara que eu vou levar toda a produção pro baile. O baile da cueca lá no setor, prepara, gordinho. Nem ficar sentado esperando você chegar. Meu amigo Marquinhos falou, Joãozinho. Prestei atenção que nesse pop toca tudo mesmo, mano. Não tem frescura, não. Quem vai se mudar daqui? Eu não tô bem, será que não? E não repete sequência, presta atenção. Eu não tô bem, será que não? Cabe eu nessa mala aí também. Joãozinho, Neguinho, CL. Ele e o Carne Assada já confirmando hoje, domingo. Stop B no Jurunas. E vão levar a churrasqueira lá pro Guamazinho, viu, pai? Então tu detona, vai! Alanzinho. Mente romântico. Tudo que eu queria era dar esse grito. Agora! Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Pra gente dividir. Gente, é a segunda festa que eu tô tocando aqui, Águas Lindas no Pop, Guarda da Amazônia. A gente A primeira festa aí no Natal, não deixaram eu tocar, a polícia me parou. Com uma mini cópia sua e outra minha. Mas do jeito que o Zé Anderson falou, e também aí, o Velha Guarda. Esse povo dá valor no Águia da Amazônia, papai. Vem, neném. Hoje vai até 7 da manhã, mas sem frescura. Eu digo sim, você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. É, Moreia. Vem, neném. Vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. DJ Joãozinho, DJ Joãozinho, hashtag música boa. Dali DJ Joãozinho! Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Eu jamais... Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Já foi, ele tava se tremendo. Vamos lá, suponha que eu sou A e ele é o... Joãozinho! Estênio dos Acorrentados. Há mais de 23 anos ao lado da empresa Bob. E sábado que vem é o aniversário do homem lá em Benfica, viu? Quem te leva ao céu? Tô sabendo que ele pagou o cachê do Wesley e do Brás pra tocar com a gente, meu irmão. Ah, quem é que DJ Brás, meu professor. Ah, te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Fala, Boninho. Acabou sua dúvida. Filha da Saga, muito carinho. Meu grande amigo particular, Pedrinho. Fala, Pedrinho. Do posto aqui pra gente. Fala, Pedrinho, você. Diego de volta, vem com a gente. Quem mais, Boninho? Banda 007. Eu só quero o seu bem. E meu parceiro, fui limitado. Alô, fui limitado. Amor, fala, Pedrinho. Isso me abandona, Pedrinho. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para ver o quanto a gente cresceu. E tudo deu de sem frescura. Lembra da gente no seu quarto no breu. Debaixo do seu edredom. Sábado no setor. O que fazer? Bater o silêncio pra show periquita. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a bete bater o silêncio, trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Gente, fala a verdade. É muito difícil você chegar numa festa e escutar Tudão, Tudão valendo. Sem frescura, meu águia! Sou novo pra viver com você, história de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Opção! Preciso experiência, tenho medo da dor. Chora não. Chora, chora não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora não vou. E nem morrer de amor. DJ Joãozinho. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejos eu senti. Perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi. Quero abraçar com muito carinho o nosso casal Pop. Português. O Neguinho Célio e a minha amiga Paula. Todas eu passei. Galera que fecha com a gente mesmo. Pra matar. Vai matar nosso Super Shop. Não tive. Carne assada e Lozinho. Oh, oh, oh. O Pop já chegou. Alô, Pico da equipe sem queixo. Oh, oh, oh.